ser. Mas eu já não sei viver. Eu que cortei cabelos, eu que desfiz novelos, eu que dei tudo para avançar. Mas eu já não sei andar. Eu que senti que vibrei quando vi que podia existir alguém assim. Eu que chorei, que sofri, que tentei amarrar tal que há de triste em mim.